de plaví, d'alfotrica, ostica, larica, mangues, portuga. Feixes en copos i copes, cafès i caixopes, trabuca i madruga. Alfarro afiambrado, paixola remelgado, de grimpa levantada i garrafal. Amigo do amigo, farelo i muito umbigo, vestiu-se e veio a pé para o arraial. Viva o Santo António, viva o São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento, se nos arranjar muitos feriados para festejar. Gosta de armar ao efeito, baboso e com jeito para ser bagalhudo. Mas na mulher do carteiro já manca o dinheiro, alfaces e é tudo. Se ele anda com o merveco, gracina de um caneco, lá vai o lascarino para o granel. E faz as partes gagas, fosquinhas de aldeagas, palrando até fazer grande arancel. Viva o Santo António, viva o São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento, se nos arranjar muitos feriados para festejar. Das nicas, das bocas e das dicas que pegas nos calcantes e te vais. Adeus, leão dos trouxas, chupado das carochas, que foste no embrulho uma vez mais. Viva o Santo António!